Thank you. Thank you. We'll be right back. Na galáxia muito, muito distante. Thank you. Valeu, valeu, muito obrigado. Cada um é uma maratona, então a gente tem que dar uma rápida pausa para recuperar as estruturas. Disco, ele tá lá pra vender, tem CD, tem LP, e depois é só caçar na internet, Facebook, TNB, acha lá os contatos da gente, né? Pode comprar depois, cartão de crédito, com tudo, aceitamos, só não aceitamos cheque sem fundo. Thank you. Vamos tocar a saideira agora. Que essa música é uma trilha alternativa para um filme de Kenneth Anger chamado Lucifer Rising. Thank you.